Cê tem que fazer, só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer, só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. 5-7, clic-clac, os moleques só pede. Se cair, vai sentir que isso aqui não é gibi. Mas aí, ô Sami, é assim, acaba a sorte. Vê o corte e a morte mais forte. Quem puder suporte, não corre, coloque o véu. Não é mel, cadê o céu que eu perdi? Só que aí, foda-se. Por estresse, over 3, inversão dos papéis. Mais de 1000 decibéis, faz um 10. Tanto faz, tanto fez. SP ou Cabu, Carandiru, Bangu. É tudo pânico, corre não, cururu. Vai pensando que tá azul. Tem caroço no angu, aqui o barato é louco. Mas é o povo, sai que é o povo. Ai, fica louco, inquérito. Mas firme que nunca, sempre na luta. Fica na escuta, não tem na bula. É rap no meio da fuça. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Uou, uou, uou, inquérito. Pra chegar, pra firmar, demorou. Então, se você quiser escutar, se você quiser saber, não vou guardar pra mim, eu vou falar pra você. Mas é tudo irmão, tá na Bíblia, já uma satisfação. Beijão no coração, vai ouvindo. Ninguém tá moscando, o gueto tá vindo. A vida é uma guerra, minha arma é o instinto. Quem não luta com raça, não vai ver a cor da taça. Sem proceder, na bagaça, batata. Quem não quer ser feliz, se eu perguntar, me diz. Eu acho que ninguém. Não adianta mentir, todo mundo quer sim. Eu quero ser também. Vai vencer, vai lutar, quer viver, vai sonhar. Pra chegar, tem que ser mais você. Vou pedir pelo amor, ouve aí, faz favor, sem terror. Querer é poder. Inquérito, essa é a cena. É nós mesmo, sem problema. Inquérito, essa é a cena. É nós mesmo, sem problema. Quem que vai nos parar? Eu não vou desanimar. A paz vou alcançar. Na luta eu persisti, determinei seguir. Pra conquistar tem que ser assim. Sentimento é o amor, esperança sem dor. É nós, inquérito. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai chegar na frente quem correr atrás. Não é só dizer, cê tem que fazer. Só vai ganhar a guerra quem se armar de paz. Yeah.